Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Era o que ia dizer ou não era o que ia dizer? Por acaso ia dizer. Pois, já sei como é que está a tua entrada. Tens que mudar esta introdução aos programas. Vou dar uma sugestão. Género. Oh, meus grandes preguiçosos, vocês não têm mais nada que fazer. Vocês, seus camelos estão aí desse lado, seus intrusões, seus malandros. Vão trabalhar. Seus malandros, vocês não têm mais nada que fazer. Este país precisa de gente que trabalhe, sobretudo agora. Vão trabalhar, não têm mais nada a fazer. Estar aí em frente ao computador, estar a ouvir dois deficientes a falar um com o outro. Estão cá a trabalhar. Já que não têm mais nada para fazer, pronto. Bem-vindos a mais um Escolhes Tu ou Escolho Eu. É assim que tens de começar os programas a partir de agora. Tá bem. É sempre. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos, blá blá blá. Não, tens que inovar, pá. Pois, não, eu gosto de ser assim, gosto de ter aqui as minhas entradas. Tens que inovar e chegar um bocado mais para a frente, porque senão depois... Pois. Eu falo muito alto. Não, eu é que sou falo um peixeiro. Eu é que falo muito baixo. Está bem, está bem, não é só o problema quando sou eu a prioridade, tá bem, com a prioridade é minha. Está bem, mas isso é lá... Coisa. É, coisa. Exatamente. Fala aí, então. Ora bem, estamos a iniciar mais um Escolhes Tu ou Escolho Eu. Hoje sou eu a começar as escolhas, ou melhor, sou os... A ter a prioridade, é difícil dizer isto, pá. Tu hoje raspaste o homem, é do frio. É da chuva. Aí, hoje são as duas coisas. Pronto, estamos a iniciar então mais um programa. Estamos só há um minuto e meio e já estamos quase a andar à porrada, que é exatamente, costume. Exatamente, pronto. É habitual. Vamos à primeira música. Aquela música que eu escolhi para ligar. Ah, isto hoje é assim, nem perguntas como é que eu sou, como é que não estou. Eu pergunto, como é que estás? Sentado. Eu também, pronto, podes falar da música. Eu não quero saber como estás, não. É a primeira vez que estamos a fazer um programa assim com este friinho. Por acaso é? Por acaso é. Com este friinho? Sim, friinho. Eu gosto de friinhos e... Friinhos. Microfonezinhos e carninhos. Vamos lá. Está bem. Então vamos lá à nossa musiquinha. Musiquinha. A nossa escolhinha de musiquinha. Exatamente. Ou um programazinho. Exatamente. Esta música que vai tocar daqui a pouco está relacionada com um momento da minha vida em que... É assim, eu não sei se já uma vez contei isto aos ouvintes, mas... Não. Não, por acaso, queria já ter contado. Quanto mais seja ali mesmo na página principal, queria já ter contado. O seguinte, antes de surgir a Antena Web, eu tinha a minha, no fundo, a minha rádio imaginária, não é? Já falaste, já. Pronto. E tal, como na Antena Web, também havia um Canal 2. Isso não falaste. Pronto, já é genético. Ora, já é genético, quer dizer, já é genético a história do Canal 2, não é o facto de não falar. Ah. Que eu de falar até cá comigo. Mas dizia eu então que... Ora, esta música... Bom, eu falei-vos no princípio do... Na primeira emissão dos Escolhes Tu, Escolho Eu. Falei-vos, portanto, de... Quando escolhi a música dos Backstreet Boys, Shape of My Heart... Foi a primeira de todas. Tinha sido a primeira música... que tinha tocado nessa rádio imaginária. Pois bem. It's true. It's true. É, mas a coisa... Foi tudo certo. Foi, exatamente. Dos Backstreet Boys também. Foi a primeira música a tocar nessa rádio imaginária, nesse Canal 2, digamos assim. Particularidades? Antes que surpreendas da próxima vez, havia um Canal 3? Não. Ah, ficámos por aqui. Não. Quer dizer, não é, não sei. Não, na tua rádio imaginária. Ah, na rádio imaginária não. Está bem. Mas dizia eu então que... esta música dos Backstreet Boys abriu as portas desse imaginário Canal 2. Qual é que era a diferença entre um e outro? Poderão achar ridículo, mas para um jovem de 16 anos, que vivia fechado em casa a maior parte do tempo, aquilo era uma grande diferença. Mas é com que... o apoio da Raquel Gomes. Sim, é verdade. Gostei do que tu disseste a semana passada. É não verdade. Tinha dito, estou-te a dizer agora. Sabes que às vezes, só depois de ouvirmos o que nós temos na emissão, se calhar não é dar mais atenção, mas percebemos de uma forma mais profunda. E foi o que aconteceu na semana passada, depois de ouvir na rádio o Escolho Eu da semana passada, o que tu falaste sobre a Raquel foi muito bonito. E senti que foi sincero, foi de agradecimento profundo. Foi, sem dúvida. Então podes continuar. Sem dúvida, pronto. Com 16 anos, estava fechado em casa. Sim, e então, qual é que era a grande diferença entre o Canal 1 e o 2? Ora, é que no 1 eu só utilizava cassetes. E do 2 só utilizava CDs. E já utilizava... Aliás, não. Então devia ser criado um 3 para os discos vinil. É, pois... E um 4 para os cilindros. Exatamente. já te falo sobre isso daqui a pouco. Está bem. Mas dizia eu então que... Mas eu não pedi nada. Está bem. Já aliás, eu sei porque estava a falar. Não te perguntei nada. Mas, mas portanto, esta... Aliás, ou seja, eu nesse canal 1 utilizava cassetes e CDs, mas só de aparelhagem. O 2 era só de computador. Ora, esta foi a primeira música que tocou nesse computador. E, ironicamente, este CD, Back in Blue, também foi o primeiro CD... Do canal 1. Que alguma vez estourou nas minhas mãos. Estourou? Nas minhas mãos. Eu explico. Não foi nas minhas mãos. Nas minhas mãos. Foi assim. Bom, meu irmão encontrou esse CD na rua, sem caixa. Encontrou esse CD... Um bocadinho de nada partido. Coisa muito pouca. Aliás, nem sequer chegava a prejudicar as faixas. Sucede que estava a passar para o computador. Passei. Aliás, eu quando toquei a música, eu toquei a CD, mas depois comecei a passar para o computador os CDs. Cheguei a esse CD. E aquilo, sabes como é que era? Os leitores começam a fazer aqueles. E a passar, não é? Agora faz isso outra vez. Vai lá entrar na linha 1. E então, e começa a passar o CD, não é? Lá começa o CD a girar e a passar as músicas. Naquele caso foi. Outra vez. Pum! Foi isso que fez? Foi. Que partiu, giro. O CD, partiu o CD dentro da. Dentro do leitor de CDs. Que giro. E a tampinha saiu disparada. E ele acha piada a isto. É uma piada desgraçada. Agora tem, na altura fiquei super assustado. Aliás, o CD ainda hoje anda por aí. Agora está muito mais partido, mas continua a não afetar as faixas. Está partido na ponta só, percebes? Na ponta. Na ponta? Sim, junta na roda, mas mesmo da parte de fora, percebes? Não chega a interferir com as faixas. Ou seja, um CD que foi encontrado não sei onde, nas mãos de não sei quem, não sabes por onde é que andou, que estourou e não sei quem, ainda hoje o ouves. Sim. Está bem. Se tiver que ouvir-se. Aqui está o exemplo da vida muito atarefada e rotineira, o Carlos Bonaparte. Pronto, e então é esta música que eu escolhi, a mim diz muito, porque foi no fundo... É verdade. Reparaste no trocadilho. É verdade. Não, diz-me muito por isso mesmo, porque no fundo foi a minha iniciação no computador. Ao acordeão. Na rádio. Foi o que eu disse. Então vamos ouvir It's True dos Backstreet Boys. Even a lover makes a mistake sometimes. Things I did for your teardrops over words I said. Can you forgive me and open your heart once again? Fala tu. Também não falo. Tá bem. Tá bom. Tu ninguém fala. Ficamos aqui calados. Pronto, tá bem. Tá um bom. Minuto de silêncio. Já passou. Então, uma música dos Backstreet Boys, vou responder também com uma música pop, mas ao contrário do que sucedeu na primeira emissão dos Escolhos Tu ou Escolho Eu, não vou responder com uma faixa dos Backstreet Boys. Lembras que eu, na altura, qual foi? Estás a dizer que sim? Não sabes qual foi? Tu foi o Shape of My Heart e eu. Pois é, foi essa toda. Foi o Art of My Shape. É, o Art of My Shape. Show Me the Meaning of Being Lonely. Foi essa a música. Pois, era essa que eu estava a dizer. Pois, foi essa que eu estava a dizer. Desta vez, em vez de ouvirmos os Backstreet Boys, vamos ouvir... As Backstreet Girls. Exatamente! Adivinhaste o que eu ia dizer. Um grupo muito conhecido, formado às 6:05 do dia 30 de novembro de 2010. E neste espaço de 15 minutos já atingiu o disco de ouro. É verdade. Exatamente. Já atingiu, já partiu um disco do que havia lá em casa. Mas sabias que Backstreet Girls existe? Existem. Existem. Inventaste agora também. Não, a sério, existe. Nunca ouvi falar disso. Já te mostro. A mostras? Não mostro agora. Queres que eu mostre agora? Não, só daqui o gado então. Está bem. É, podia mostrar-te agora. As meninas da rua de trás. Já reparaste, há muitas coisas em inglês nas músicas mais conhecidas. As meninas da rua de trás, está bem. Não, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Também não, estou a traduzir. Sim. É os rapazes da rua de trás e as meninas da rua de trás. Resta saber o que é que os dois fazem lá na rua de trás. Há uma rua que é a rua de trás, uma rua cheia de lomas. Conheço. É conhecida como a... É melhor não dizer o nome. E então, da rua de trás para a rua de frente, vamos ouvir também uma música pop que tem vários significados. Eu vou dizer o nome da cantora. Queres saber? Não. Mas eu vou dizer na mesma. Chama-se Stefanie... Joanne Angelina Germanotta. Sabes quem é? Não faz ideia. Sabes ou não sabes? Não, não sei. Nasceu a 28 de março de 1986. Eu conheço alguém que nasceu nesse dia também. Já não sei quem foi. Não será a Gwen Stefani? Não, a Gwen Stefani não tem 24 anos. Desde pois quando é que a Gwen Stefani tem 24 anos? Também é verdade, Então tu não sabes quem nasceu 28 de março de 86 em 24 anos? Não faço nenhuma ideia. Devias saber isso. Amarra de onde é. Pensei que só vais fazer contas. E então, a Stefanie Joanne Angelita Germanotta é a protagonista da próxima música. Não sabes quem é? Totalmente vou dizer. Não, sério, por acaso não sei. Vou dizer só daqui a um bocado. Porquê é que eu escolhi? Porque, mais uma vez, hoje estive a tentar lembrar-me qual foi a música que eu já escolhi aqui que até expliquei que tinha muito a ver com a rádio. Que com a rádio eu... Ah, estou-me a lembrar. Acho que foi a dos No Soul Family. Foi Ni. Por causa dos MTV Music Awards, eu disse que graças à rádio tenho estado mais atento à música atual. O que me levou àquela escolha, o que me levou a ver os MTV Music Awards. Exato. À mesma hora que deu aquele filme de terror no Estádio do Dragão. Que o Benfica parece que perdeu um. Sim, adiante. Ficou um, adiante, foi? Pataram sim, um. Pois, adiante. À mesma hora desse empate, estive a ver os MTV Music Awards. Todo mundo empatou 5-0. É um empate. Para mim, 5-0. E então, hoje também é um bocado isso. É um bocado, é muito por aí também. Se não fosse a rádio, eu duvidava muito que conhecesse esta tal Stefanie Joanne Carmelita. Já não sei o nome dela todo. Além da rádio, e que me levou a conhecer músicas e tal, a música que vamos ouvir também esteve nomeada, não este ano, mas no ano passado, e artista nos MTV Europe Music Awards, que já falei aqui, já expliquei a importância e não vou repetir. Além disso, qual é o programa que eu faço, o único programa diário que eu tenho? European Top 20. Qual é a música que é a número 1 do European Top 20 de todos os tempos? Aquela música que causou mais sucesso na Europa, segundo a MTV. É a que vamos ouvir a seguir. E continuas sem saber qual é. Isto é engraçado. Eu aqui a fazer suspense e o cara continua a saber. Tu já me disseste qual é que era. Disse. Eu já não me lembro. Uma vez, porque a segunda era a ser Ré. Era, até ao surgimento desta música, era o A Ser Ré, mas no ano passado lá surgiu este single, quer dizer, há 2 anos. É retirada de um álbum de estreia desta tal Stefan Blasen, chamada The Fame. Já sabes? Também não. Está difícil. Ah, graças. Isso não é Lady Gaga? Ah, estava complicado chegar. Tantas voltas para chegar à Lady Gaga. Ela é Stephanie. Esta é italiana, é de descendência. Família italiana. É Germanota, Panangelica, não sei quantas. Que desgosto. E nasceu 28 de março de 86, que é um dia muito engraçado. A Lady Gaga, eu sinceramente eu tenho uma opinião, isto rapidamente. Eu tenho uma opinião muito... muito não é própria, mas tenho uma opinião... Como é que tenho de dizer? Está difícil. Uma opinião concreta e bem explícita sobre esta rapariga. Sim, para mim, rapariga, não é propriamente uma senhora de 40 nem 50 anos. Eu acho que ela não é só mais uma cantora pop, como já ouvi dizer. Eu acho que ela pode não ter muita qualidade nas suas músicas, não serem coisas muito extraordinárias, mas ela sabe virar-se para o espetáculo. Ela, 30 anos, ou 25 anos depois, está a ser uma nova Madonna. Está a marcar a diferença, percebes? E ela está no bom caminho para ser uma rainha. Já é quase. E ela está a marcar. Sabes que, por acaso, essa é precisamente a opinião que eu tenho. É. Estamos de acordo, finalmente. Estamos de acordo, finalmente. Então não vamos andar ao estolo. Com muita pena minha, não. Então, os beijinhos. Chego para lá, já cheguei aqui. Ah, caras, agora não. E então, Lady Gaga, qual é a música, já sabes? Essa é Poker Face. Muito bem, só que, para ir mais ou menos de encontro ao... Para ir de encontro ao género calmo e bonito, melodioso da tua escolha, vamos ouvir a Lady Gaga a cantar na rádio BBC, na BBC Radio, no ano passado... a música Poker Face, mas ela a tocar ao piano, só ela, o piano e a voz, numa versão acústica. Eu só conhecia isso, mas era Glee Cash. Como? Glee Cash. Mas é uma outra versão de Poker Face. Uma versão muito mais... Mas são duas a cantar. São duas. Eu conhecia um rapaz dos ídolos norte-americanos, tem um grupo, já não lembro o nome dele. Mas aqui é a própria Lady Gaga a tocar ao piano e a cantar Poker Face em versão acústica. Olha, sabes que eu a partir do momento, sabes que há uma coisa que eu gosto muito, que é as versões a capela. Olha, eu gosto mais acústico. Não, mas eu vou explicar porque eu gosto das a capelas. Mas eu não quero que expliques. Porque se nota os cortes todos, nota-se quando é que estão realmente a cantar, quando é que... Pá, nota-se, é brutal, nota-se ali com cada corte. Brutal? Sim. Tu disseste brutão, mas que palavra é essa? Foi essa a educação que eu te dei. É uma palavra muito bruta, sei. Pois. Não, mas é assim, é sem dúvida uma... Consegue-se aperceber de uma forma muito clara, muito evidente, cortes, enfim, e quando é que se canta mesmo. Então acontece que eu, uma vez, deparei-me com uma a capela de uma versão da Lady Gaga ao vivo. Ou seja, mesmo sendo ao vivo, eles tiraram tudo o que era música. Só ficou de vez em quando o som da batida, porque era inevitável. E ficou a voz da Lady Gaga a cantar precisamente Poker Face. Está fenomenal. Eu sempre achei que aquela rapariga era só máquinas atrás dela, para lhe pôr uma voz bonita. E depois deparo-me com ela a cantar. Mas a cantar bem mesmo, para o público. Sim, sim, ela tem boa voz. Eu não fiquei... Eu ao dizer que ela é uma máquina... Não, eu não, tu é que disseste máquina. O que é que eu disse? Que era uma rainha do espetáculo, quase. Não estou a dizer que ela canta mal, nem que não gosto das músicas dela. Mas... Sim, por exemplo, a Madonna... Mas ela tem as duas coisas. A Madonna não canta mal. Não. Embora já cantou melhor, sem dúvida. A Madonna tem 52 anos. Pois está, é verdade. Na altura tinha 25 ou 30. Pois, não, eu quando digo que já cantou melhor, no sentido mesmo o género musical dela. Ah, sim, agora está muito modificado. Olha, sabes um que... Depois, enfim, também sabes um que eu passei a ver com outros olhos, digamos assim. Qual? O José Malhoa. Olha o José Malhoa, meu grande amigo. Andei com ele na costura. Primeiro, não sabia que ele já cantava desde os anos 70. Sim. Segundo, eu percebo que só há muito pouco tempo é que ele virou para a música... Para a designada de música pimba. Do azeite. Porque... Ou de vinagre. Porque até aqui... Ele é de facto um cantor muito... Eu conheço duas pessoas que chamam vinagre. Conheço, estás a rir? Não, eu também conheço. Então pronto. Chamam vinagre para quem estás a rir. Está bem. Estão lá assim. Pronto. Eu não sei o que é que isso tem a ver com a Lady Gaga, mas está bem. E depois pois. Dizes que o programa tem 2 horas, é culpa minha. Pois. Eu? É. Eu não digo nada. Não. Não. Ainda hoje me disseste, temos que acabar antes das 3 horas. Não pode ter mais 3 horas de duração, senão mato. Foi ou não foi? Ah, está bem, mas isso foi... Ah, está bem, foi. Então, vamos ouvir ou não vamos ouvir? Vamos lá. Falam lá sobre o Zé Melhor, acaba de falar. Não, é isso, para saber, porque reparei que só há muito pouco tempo é que ele mudou. Ou seja, a Madonna mudou há pouco tempo para este género mais dance. E só há pouco tempo é que o Zé Melhor também mudou. Não percebo porque é que as pessoas estão... Olha, eu não queria que a Lady Gaga mudasse. Não, não é a minha cantora preferida, nem está perto disso, mas não desgosto da sua capacidade de musical. Sim, mas repara, mas ela já nasceu para isto. Ela não nasceu a cantar baladas. Ela não surgiu a cantar baladas. Percebes? E ter conhecimentos de música e saber tocar piano como ela sabe também soma mais uns pontos na minha consideração. Isso é uma grande lição para quem acha que a Lady Gaga... Ai, que aberração! A Lady Gaga não presta! Ai, a Lady Gaga... Acredito que já ouvi muitos comentários destes. Sim, acredito. Exagera um bocado na tal produção, por exemplo. O musical Alejandro tem 4 minutos e tal. O vídeo tem quase 9. Faz lembrar os filmes de Michael Jackson com o Thriller. Tinha 17 minutos numa música de 3 ou 4. E ela, no Alejandro, ainda de contar as vezes que ela diz Alejandro naquele vídeo. Só para encher. Mas pronto. Vamos ouvir agora ou não? Vamos lá. Vamos lá, vai nervar. Então vamos lá, música. Lady Gaga, versão acústica, piano e voz da Stefan Bradshaw-Lalota com Poker Face. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Oh. Without a gun, and baby, when it's love, if it's not half as divine, I'll get 'em hot, show 'em what I've got. I want you to know, I'll get 'em hot. Poker face, he's got me like nobody. Carried my, no, he can't read my poker face. She's got me like nobody. Pa pa pa poker face, pa pa poker face, wah wah. Pa pa pa poker face, pa pa poker face. I won't tell you that I love you, kiss you, hug you, cause I'm bluffing with my mouth, but I'm not lying, I'm just funning with my love glue gunning, just like a chicken casino, take your bait before I pay you out. I promise this, promise this. Check this sand, cause I am marvelous, I'm marvelous. Can't read my, can't read my, who can read my poker? A-ba-ba-ba-ba-poker, he can't read my poker. A-ba-ba-ba-ba-poker, he can't read my poker. A-ba-ba-ba-ba-poker, face. E apreciadíssimos ouvintes, estamos de volta para mais uma escolha musical da minha parte. Ora, muito bem, próxima música é... Gostaste da música? Por acaso, está espetacular. Por acaso não está espetacular, mas está jeitoso. Podes continuar. Por acaso, gosto. Por acaso. Ela tem ali um... Dá ali um jeito na voz que é uma coisa fantástica. Por acaso. Across the Universe. Música original dos Beatles. Que teve mais... Ah, pois é. Eu tenho isso num CD, lá numa compilação deles. É verdade. É a mesma música. É. Ah, que giro. E pronto. Vamos... É assim. Esta música é interpretada por Fiona Apple. Eu, sinceramente, só conhecia esta música dela, só recentemente é que consegui o acesso a três álbuns dela. Nenhum deles tem esta música, mas eu já a tinha aqui comigo. Ora, a música de Fiona Apple reporta-me a... Eu não sei se... Acho que já falei aqui, na minha altura em que eu tinha uma saúde muito frágil. Já! Pronto. Mas esta música reporta-me, mais do que essa saúde frágil, reporta-me uma coisa que me deixa muitas saudades. Mais uma vez vou falar de uma coisa séria. Não me vou entrar em muitos pormenores, mas só vou dizer uma frase que acho que sucintamente explica tudo, as saudades que eu tenho quando ouço essa música. Era o tempo em que a família ainda era família. E mais não digo. Sem dúvida, uma música que me deixa muitas saudades pela união familiar, que na altura havia. Uma música que também, assim, era tudo junto. Era a casa onde eu estava, que adorava. Era a família geralmente feliz. Tinha os problemas do dia-a-dia, mas era uma família feliz. Ora, estamos a falar de 1952, por aí. Pois, 1999. E, 52, 99, foi ao lado. Pronto. Tinha uma vida que, apesar de tudo, apesar de passar muito tempo fechado em casa, pela discriminação dos colegas, se portava-se bem. Olha, a prova disso, tu sabes muito bem isso, é aquela música do Obrigado, Meus Pais. Obrigado, posso cantar-la? Podes. Está tão bem, enquanto eu canto, vou assim mais para longe e tu falas e eu dou-te música de fundo, sem guitarra. Fala. É... Há muito tempo atrás, era eu um pequenino, já gostava de fazer marcha atrás, e comia muito pepino. Obrigado aos meus pais, obrigado aos meus pais, sem vocês seria um invisual e nada mais. É assim ou não é? É. Ah. Atenção, é o refrão, não é o resto da música. Que é a parte do pepino e toda mais atrás, não era assim? Não. Mas posso falar. Americano. Pronto, e então? Ora, eu quando fiz essa música tinha 16 anos, não foi isto? Foi em 2000. Portanto... 16 anos, 2000? Não, 16 anos, 2002. Eu bem digo, tu não sabes fazer contas. Pronto. Mas, ou seja, eu, na altura, quando foi esta situação, tanto, quando ouvi esta música Across the Universe, tinha Enfim, tinha 12 anos, estaria quase a fazer 13, e sem dúvida que me traz muito, mas mesmo muito boas recordações desta música. Então decidi escolhê-la para partilhar convosco. Across the Universe, música de Fiona Apple, e aliás vai ser a música que vai anteceder a um pequeno e singelo bloco publicitário. Escutemos então, na voz de Nuno Miguel. Obrigado, meu irmão. Nós escutemos então, na voz de Fiona Apple, Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Tumble blindly as they make their way across the universe. Jack-o-roo.

ser que odeias, mas que gostas de amar. Nino, João Pedro Paes, não é? O resto do tour. Exatamente. É? Então agora o resto. Quando é? A dar agora. Now your picture's there, you left behind all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry. Have to say goodbye. Também conheces? Conheço. Bon Jovi. Always, uma música, sei lá, 10 anos antes, ou 5 anos antes, ok? É aquelas coisas, já comentamos, aliás, já houve quadros da música, uma ou duas emissões? Duas. Duas emissões de quadros da música dedicadas a estas músicas muito parecidas. Bom, passando duas músicas parecidas à frente. Vamos à minha resposta, não é verdade? A música, lá vou eu outra vez às perguntas, às pistas. Vem do Texas, dos Estados Unidos, já te ajuda muito. Ui. Estás farto de conhecer músicas do grupo do Texas? Por acaso, do Texas conheço o grupo. Tenho as coisas. Ah, o Texas, o grupo. Olha, um dia deixa-me entrar no K790. Por acaso, ouvi-os no outro dia no canal que nunca se fala aqui, que é o VH1. E então, vem do Texas. É uma música que, mais uma vez, reporta aos meus tempos de juventude, adolescência ainda precoce. Tinha os meus, não sei, devia ter assim uma idade jeitosa. Meus tempos de menino e hoje a cantar. Os meus tempos de menino e hoje a cantar. E eu na altura cantava muito e gostava muito de ouvir uma música que, pela sua simplicidade... É mesmo isso. Para já é a sua simplicidade. É do Simple Red. Não. Olha, o Simple Red também entraram. Tu estás a adivinhar. Entraram ontem no European Top 20 pela primeira vez. Não foi ontem, foi hoje. Foi ontem. Ah, disseste que foi hoje. Não, foi ontem. Não, eu cá disse. Ontem entrou não sei o quê. E ontem também entrou quatro entradas novas. Mas duas... não estavam em 20, mas Simple Red. Ontem. Hoje. Não sabes o que é. Era o Simple Red, foi hoje. Está bem, foi amanhã. Mas hás de ver. Está bem, amanhã. E então, a simplicidade da música trazia-me uma sensação de bem-estar, sabes? Pela sua melodia agradável e uma música simples, não é preciso muitas fantoches, muitas fantasias para fazer uma música em condições. E é. O que é que estás a rir agora? Deixa sempre de rir. Nada, a minha mãe, depois, quando o programa diz, o Carlos está sempre a rir-se. Eu, coitadinho, deixa lá. Ele bebe uns copitos, bebe uns vodkas antes de cada emissão, depois dá-lhe aqui um. Nada. Então, o que é que estás a rir agora? Ah, não, os ouvintes querem saber. Não sou eu, quero saber. Eles é que querem saber. Era a parte do... Não é preciso tantas fantasias para fazer boas músicas. Está bem. Adiante. É melhor não saber o que é que eu estou a pensar. Coitadinho. Esta música também tem... Esta música também tem uma história engraçada que até poderia entrar no Canta-me Histórias. Nem sei se já entrou. Não me lembro. Eu não sei o que fiz ontem, quanto mais. Há um mês ou dois. Ela, no início, não teve praticamente sucesso nenhum. Só que depois apareceu um filme chamado She's All That. Um filme cujo público-alvo era, sobretudo, adolescentes. E graças a esse filme, e também ter entrado acho que era uma telenovela chamada Dawson's Creek... A música passou a ser um single, um sucesso a nível mundial. E foi lançada como single... A música é de um álbum de 97. Só foi lançada como single nos Estados Unidos, já na última metade, 98. E depois no Reino Unido, só a meio de 99. E a música é de 97, não te esqueças. Mas depois de um inicial aparente falta de êxito, é aquela história... Entra numa produção, num filme, ou o que é que seja, e muitas pessoas veem, pronto, já passa a ser um sucesso. Se calhar associada mais ao filme do que à própria música em si, só que eu nunca vi o filme sequer, mas dou atenção à música em si. Teve um vídeo, também uma história engraçada sobre o vídeo, teve três versões, três vídeos diferentes, esta música. Hoje em dia, eu em qualquer lado, já não sei se foi a vocalista, se foi outro membro do grupo, que disse que o primeiro vídeo que fizeram foi em memória, em homenagem a um produtor, um realizador, já não me lembro, que no fim até apareceu o nome dele, tinha morrido há pouco tempo, e hoje em dia um dos elementos do grupo diz que esse vídeo foi uma chachada. Foi uma desgraça, não prestava, não tinha qualidade do vídeo. Depois fizeram duas versões, a que eu mais conheço é também a que tem cenas do tal filme She's All That. Já sabes qual é a música? É que vamos ouvir, não é? Já sabes qual é a música? Não. Sixpence None the Richer. Ah, qual é? Não sei. Kiss Me. Essa é de 97? É, do álbum deles chamado Sixpence None the Richer. Acho que foi o terceiro álbum deles. Engraçado, como eu tenho a discografia e não sabia. Foi de 97. O álbum com o mesmo nome do grupo, Suspense Non Duration. Foi a música que os lançou para o mercado internacional. É assim, eu por acaso sabia. Eu por acaso tinha aqui dois vídeos deles. Tinha não, não era aqui, era nos cassetes de vídeo. Nas 19 cassetes de vídeo. Exato. Já há muito tempo não falavas delas. É só, foi só na primeira, era as músicas 9 e 19. Pronto, uma música que na altura, ainda hoje, me agrada muito. É aquilo que eu te disse, uma sensação de bem-estar. A música é boa e acabou, para mim, pronto. Entendestes? Uhum. Foi nomeada para um Grammy, mas não ganhou. Olha, tu já ouviste? Pois até tem uma versão em japonês. Acho que descobri a versão em japonês. Eu tenho já. Desta a música? Sim, passou tempo no musical. Ah, mas eu não ouço musical, eu não gosto desse programa. És o que eu faço. Aliás, eu tenho de dizer outra coisa também, à conta disso. Aliás, todos os programas que tu fazes, eu não ouço. Tá bem. Nenhum. Fora o Feito no 8, Uma Casa Portuguesa, ou Domingo à Tarde, fora os anos 60, de resto não ouço nenhum. Pronto. Ainda assim tens vários que não ouves. O que é que eu te ia dizer? Que vamos ouvir a música. Mas espera, mas só uma coisa. Eu não sei. Depois dizes que o programa tem 3 horas. Sim. E a culpa é minha. Eu não sei como é que se chama. Eu não sei como é que se chama. Oxe! Como é que se chama a vocalista? Não sei. Eu também não sei. Mas vai entretendo aí os ouvintes, que eu desculpo. Mas pronto. Não, é porque eu gosto muito de uma versão, acho piada uma versão que eles têm, do Dancing Queen. Dancing Queen. Do Zaba. Brandless Man. E eles têm uma versão, dessa música. Leigh Nash. É o nome da cantora. Como é que se escreve? L-A-G? L-E-I-G-H. Leigh Nash. É isso. Leigo. Em vez de ser leigo, é. Em vez de ser O no fim, leigo. Ah, é assim? Leigh Nash. Tá bem. Já estás contente? Já. Suspense Non Duration. Kiss Me. Hey! É o que o Carlos está a fazer agora, está a sorrir. Não sei porquê, a música estava a acabar e começou-se a rir. Achas piada a música, hein? É, acho que sim. Já paraste de rir? Estou a tentar. Está a tentar parar de sorrir. Enfim, pronto. Mais recomposto. Vamos lá à minha última escolha. Obrigado aos meus pais. É essa? Não. Devia ser. Quer dizer, no fundo é obrigado aos meus pais, não é? Porque a aparelhagem de CDs foi lá parar em 94 porque eles compraram, não é? Portanto. Ora bem, e porquê que eu falo na aparelhagem de CDs? Porque é precisamente por causa disso que eu escolhi esta música. Ora, a música dá pelo nome de A Cabana Junto à Praia. E é do José Cid, como já deverão saber. Eu escolhi esta música porque... Ora, eu estava... Ainda era, no fundo, era uma criança, não é? Tinha talvez 9 anos. Não é? 94, 95, teria para aí 9, 10 anos no máximo. Isto já teria que ser 96, não é? No máximo teria 10 anos. Quando chegou lá a casa, uma aparelhagem de CDs. Quando chegou lá a casa? Sim. Que bateu à porta, à aparelhagem? Exatamente. E então? Foi de metro? Ah, na altura não havia metro. Não, na altura só havia quilómetros. Foi a pé. Exatamente. Pronto, e então... Eu vou ser sincero, eu tinha medo daquilo, sabes? Na altura era uma novidade. Aliás, eu lembro de uma coisa muito gira, que era... Por exemplo, tu compravas, sei lá, um shampoo e um amaciador. E vinha junto um CD da oferta. Não sei o que é um shampoo, nem amaciador. O que é isso? É para tomar banho. Nunca tomo banho. É bem possível. A última vez que eu tomei banho foi em 1945, um dia que acabou a guerra. E eu disse, só vou tomar banho na próxima vez que acabar uma guerra mundial. Pronto. Como não houve banho nenhuma. Eu sei bem, se a gente era mais aqui uma. É? Olha, na Coreia já tem mais longe. Foi o nível disso. Mas tu também não falo. Fala todos os tecidos. Eu cada vez que me lembro como eu fiquei quando ouvi a notícia, fogo. Mas no Brasil está pior. Sim, está bem, mas no Brasil está pior, mas é uma questão que acabará sempre ficar mais interna. Ah, sim. Isso é. E é assim, é uma coisa que como é que é explicar? Não dá para resolver, quer dizer, dá para resolver. Terá que ser o governo brasileiro a resolver. E mesmo assim é muito difícil. Porque. É o exemplo que dá uma cidade que vai receber os Jogos Olímpicos e o Mundial de Futebol. Pois, também é verdade. Podes falar. Não, mas. O José Cid, a prelhar CDs, tinha medo, bateu à porta. Pronto, já foi a amacedor, vinha o CD da oferta. Sim, pronto, ok. Então é assim. Eu acho que eu por acaso tenho uma coisa muito gira, que eu tinha medo, havia um CD de reggae. Deixa eu só fazer aqui este parênteses. De rugby? Reggae. Ai, reggae. Havia um CD eu gosto de rugby. Vamos jogar rugby. Vamos lá. Agora. Touch. Forward. Engage. É assim que eles fazem. Ainda falta o crouch. Touch. Forward. Engage. E um riso. Os ouvintes que já uma vez viram rugby sabem do que eu estou a falar. E ele ri-se. A formação é assim. A formação é assim que ele faz. Está bem, mas não deixa de ter a sua piada. Não tem piada nenhuma. O rugby tem piada. É o melhor desporto que existe. Na modalidade. Pronto. O CD de rugby. Pronto. De rugby. De rugby? Está bem, pronto. Será já, já, já. Exatamente. Pronto. Então, eu acho que eu tinha medo desse CD. Aliás, havia dois, mas eu tinha medo de um. Não sei porquê. A sério, eu tinha medo de um CD, eu tinha medo de pesadelos com aquelas músicas. Mas havia outro CD muito calminho, que tinha músicas portuguesas e espanholas. E na qual se incluía A Cabana Junto à Praia do José Cid. Eu escolhi este tema... Porque? Porque me faz lembrar... A praia. Olha, faz lembrar também... Faz lembrar novamente a Família Feliz, da qual tenho tido... Mas A Cabana Junto à Praia não é 99, é mais antiga. Não é? É mais antiga. Ah. E nem é de 95, é mais antiga ainda. Pois. Mas 41. Mas o CD só vinha com... O CD vinha com algumas músicas, umas mais antigas do que outras. Já percebi. Pronto. Ora, faz lembrar muita coisa. Faz lembrar a Família Feliz, da qual tenho tido saudades nos últimos dias. Faz lembrar a Família Feliz. Faz lembrar o Festival da Canção. Por acaso a mim não. José Cid devia te fazer lembrar o Festival da Canção. Ele não ganhou... Adia. E eu com 10 anos sabia, olha isso. Mas devias saber. Com 10 anos já sabia. Tá bem, já sabia a lista dos vencedores totais do Festival da Canção desde 1964 até agora. Eu já sabia quem é que ia ganhar em 2010. Pois, eu também. Pois. Não, aliás, era muito giro, porque eu lembro perfeitamente, a Filipe Azevedo tinha 3 anos na altura. Sim, quando... mas já cantava. Já cantava. Pois. Pronto. Andei com ela ao colo. Exatamente, também. E eu disse, quando chegares aos 18 anos vais ganhar o Festival da Canção. E ela apareceu. E pronto. Eu sou mau. Muito mau. O José Malhou que eu diga, quando andamos juntos eu costura. E ele disse. Ah, pronto. Pois a minha mãe está sempre a rir. Então, como é que é explicar? É o único comentário que eu tenho, é a única vontade de mudar, não posso fazer mais nada. Pronto. Não posso chorar, não é? Sim, continuando. Mas pronto, e então? Faz-se lembrar, além da família feliz, faz-se lembrar o quê? Faz lembrar a minha infância. Acho que, olha, eu tinha. É verdade que só tinha os 4 canais, mas olha, a casa que eu tinha era quentinha. Essa também é. Está sempre com a janela aberta, da época anda sempre cheio de calor. Era uma casa quentinha. Era à beira do rio. Portanto, eu ia muitas vezes ali. Eu ia ali às festas de São Pedro e de São João. Na altura em casa havia, como é claro. Quando não havia, ia dar ali uma voltita. Ali ao pé do rio. Muitas vezes com a família. Também tinha. E associas a José Cidé a essa faixa, essa altura. Essa fase, sim. Também tinha uma fase, também tinha uma Tamagotchi. Tamagotchi! Nunca tive um. Não, nunca tive. Eu tive 3. Eu não. Já era velho demais para essas coisas. Quando surgiu o Tamagotchi já tinha 70 e tal. Ah, só tinha 10. Uhum. Pá, eu gostava muito. Assim, eu adorava ficar tardes inteiras deitado no sofá. Ainda hoje adoras. Nem por isso. Não? Não. Para ver os teus comentários no National Geographic. Ah, mas e no Odisseia, e no Canal História, e no... Por acaso são nas 3. 4. 4? Falta o Biography. A Biography? Sei que o que eu vejo mais é o História. Fazes bem. Coisas do meu tempo. Exatamente. Não, mas é assim. E então faz lembrar todas essas coisas da minha tranquilidade, porque na altura, com 10 anos, ainda tinha uma... Olha, primeiro ainda tinha outros membros da família que falavam comigo e que hoje não falam. E portanto tinha outros mimos que deixei de ter de repente. Depois estava eu ainda na escola primária, ainda tinha colegas que me aceitavam tal como eu era. Era uma infância feliz, sabes? E ao som destas músicas, porque era esta, era o tapete voador dos Da Vinci, era a boneca da praia do José Malhoa, era a Baía de Cascais dos Delfins. Vais trazer essas músicas todas, depois? Quem sabe mais uma ou duas. Não todas, mas quem sabe mais uma ou duas. Aquelas que mais marcaram. Olha, o programa vai para 3 horas. Pronto. E é isto. Pronto. Vamos então à música. Acabei-nos junto à praia. Obrigado aos meus pais, não é? Música de José Cid. Naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor. E eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Pela noite fora, ficavas abraçada a mim. We'll be right back. dois anos eu volto em agosto ao mesmo lugar. Já uma era cobriu as paredes do quarto. Dava 10 anos de vida por te ver voltar. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto. Mais rápida de sempre dos cores do Escolho Eu. Vai ser a última de hoje. Nem 2 minutos vai ter. Ora bom, primeiro vou dizer, além daquela música do João Pedro Paes com a comparação do Bon Jovi, vou introduzir a música que me fez pensar nesta comparação de melodias de faixas parecidas. Queres ouvir? Vamos ouvir. Então, vamos ver se conheces isto. Conheces isto? Conheço. E bem. É a verdade de Mário Fernandes, é aquela que participou na Eurovisão em 2008 ou 2007. Nossa Senhora do Mar? Não é Nossa Senhora do Mar, é Senhora do Mar. Tanto ganhou o Festival da Canção em 2008, foi ao Festival da Eurovisão da Canção e tudo, não foi? Foi muito bonito. Foi a melhor classificação de Portugal nos últimos anos. Então pronto. Nada parecido, nada parecido. Army of Lovers, Crucified, foi a música que entrou ontem no European Top 20, tem um grupo da Suécia e pronto, fez-me lembrar nisto. Agora, a resposta à tua da cabana junto à praia, nem é tanto por um género, é mais ou menos, não, não género nem tanto, é mesmo por um título, porque a próxima música chama-se Junto à Praia. Sabes quem é? Não sabes, mas eu vou-te dizer. É Tony Pessegueiro. Tony Pessegueiro, uhul! O grande Rui Unas em ação! Uma grande surpresa para o Carlos Bonaparte e uma grande música para fechar esta nona emissão de Escolho Eu, o grande Rui Unas. Sabes que o Rui Unas começou por ser ajudante, também era jornalista, um colaborador do programa Acontece, na RTP2, que era dos melhores programas que já passou na televisão. Ficaste a saber, nem eu, também sou hoje. Rui Unas, na personagem de Tony Pessegueiro, faz lembrar um bocado o Herman José no tempo do Tom Canal, em que vestia a pele de Tony Silva. Agora é Tony Pussegueiro com a música Junto à Praia. Muito engraçado. Eu gosto deste género de pessoas que, sem malícia, sem maldade, brincam com alguns cantores da música popular portuguesa e criam músicas também elas bem popularinhas. Gosto disto. Portanto, vamos ouvir Tony Pussegueiro com Junto à Praia. É o que me diz. Gosto muito de Rui Unas. É dos melhores artistas portugueses para mim no meio. E, portanto, escolhi Tony Pussegueiro Junto à Praia. E que é um bocado a introdução também à próxima semana. Não sei se já viste isto ou não. A lista da próxima semana é muito engraçada. Vamos esperar. Tens alguma coisa a dizer? Já passaram mais 2 minutos. Pois já, 2 minutos e 18. Tua causa. Au! Já estamos lá? Já. Então não tens nada a fazer, nem dizes já está para a semana? Não, diga até 15 dias. Então tens daqui a 15 dias que amanhã, para a semana, faço. Até para a semana eu faço programa sozinho. Está bem? Está bem, está bem. Tony Pussegueiro, junto à praia! Até para a semana! Praia, junto a mim.